que fica machucando a gente, arranhando a nossa memória. É, pai, mais um ano sem você. Mais um dia dos pais, sem pai, só saudade.